No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Faltam 15 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, aos municípios que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira de tempo bom. Sim, hoje o dia fica nublado, mas não há aqueles chamados períodos de chuva. Pelo menos é o que nos diz o clima-tempo. A mínima foi de 18 graus, tinha até um vento mais fresquinho de manhã. Máxima prevista para hoje 26 graus e aqui no centro da cidade 20 graus a temperatura. Olha, o Brasil não anda fácil, né? A gente fica tentando entender, muitas vezes divido aqui com os ouvintes, perco o fio da meada, já não sei mais quais são os atores do escândalo semanal. Existem aqueles que permanecem, mas existem os coadjuvantes, aqueles que entram e saem de cena por conta de um mal feito, de uma suspeita de um mal feito, enfim. E nessa semana o tempo fica mais feio para o brioso Eduardo Cunha. Um documento colhido em buscas feitas na casa do assessor do senador Deucídio Amaral, senador do Partido dos Trabalhadores, líder, né, do governo no Senado, que continua preso, pois bem, na casa desse assessor, Diogo Ferreira, um documento cita o pagamento de 45 milhões ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, para aprovar uma emenda em medida provisória que beneficiaria o BTG Pactual, é o banco, né, do André Esteves, desculpe. O banqueiro, assim como o Deucídio, foram presos na última quinta-feira. Em troca de uma emenda à medida provisória, isso está escrito, então abre aspas, né, etc e tal, o BTG, Banco Pactual, estava interessado em utilizar os créditos fiscais da massa. Aí tem todo o contexto, estou tentando ser rápida aqui para ir ao que interessa. Pagou ao deputado federal Eduardo Cunha a quantia de 45 milhões de reais. Então esse teria sido, em resumo aqui, meio atrapalhado, a notinha no verso de um documento. O Eduardo Cunha repudiou, ofendidíssimo, né, diz que é um absurdo, que não existe, que jamais viu, que não conhece, que nunca teve contato, não conhece o assessor. Tem de perguntar isso, então, para esse assessor, né, e não para o Cunha, disse ele. Eu desminto com veemência. Enfim, fica complicado a gente depositar crédito ou nutrir simpatia pela figura do Eduardo Cunha. Não apenas pelas suspeitas que param sobre ele, mas por essa postura sempre tão... acho que até assintosa, né? Se você é acusado, você pode tentar manter o equilíbrio e dizer calma, não se trata disso, nós vamos resolver, mas nunca Eduardo Cunha falou nesse tom. Para quem é ligado no processo da comunicação, né? A gente sempre sentiu na fala dele, fico bem ou eu me posto tentando diminuir quem me ataca. Ali já perdeu um pouquinho do valor. Mas, enfim, para 81% de entrevistados em uma pesquisa, Cunha deveria ser cassado. De cada 10 brasileiros, 8 entendem que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, deveria ter o mandato cassado. Isso mostra, então, uma pesquisa feita pelo Datafolha, dias 26 e 27 de novembro, fresquinha, então, da última quinta sexta-feira, né? O levantamento mostra que 81% dos pesquisados

não reprima meu direito, minha liberdade, etc e tal. Estado de selvageria em que nos encontramos, muitas vezes damos graças a Deus se encontramos um policial no caminho para nos dar aquela força. Então temos uma proximidade sim com a polícia militar, paradoxalmente não tanto com a polícia civil. Fico repetindo isso porque a gente não tem mais aquela entrada que tinha com a polícia civil há um tempo atrás aqui em Santa Catarina. E hoje, de uma forma inédita, eu vou falar de um outro aspecto que para a gente, que não é uma cidade litorânea, portuária, nós não estamos habituados nem a denominação, enfim. Hoje nós vamos conversar com um capitão de fragata, nunca entrevistei nenhum, e com um capitão comandante da Companhia Ambiental de Chapecó, que também gera muita confusão, a gente não entende o porquê. Fora a questão hierárquica e o significado, né, dessa hierarquia, a gente não entende de que forma eles interagem com a gente, nós, cidadãos, que nem mar temos aqui. Primeira pergunta, né? Portanto, quero dar bom dia, saudar o capitão de fragata, delegado da Marinha do Brasil em Itajaí. Aqui diz senhor Porto, que é uma fala, uma coisa bem coloquial, uma forma coloquial de se apresentar. Bom dia, seja bem-vindo. E didaticamente, para explicar, o que é um capitão de fragata? Bom dia, Raquel. Bom dia a todos da Rádio Supercondá. Bem, agradeço as suas palavras. E só explicando primeiramente, antes de explicar o que é um capitão de fragata, a Marinha, não necessariamente porque começa com mar, ela deve estar presente só no mar. Todos os rios que permeiam o nosso Brasil são de responsabilidade da Marinha também. Por isso que a Marinha está aqui no Oeste Catarinense. Que é algo que a gente não linka, né? Marinha, mar, ponto final. E esses rios aí, Rio Uruguai, Rio Chapecó, todos esses são de responsabilidade que acontece, segurança, navegação, salvaguarda da vida humana, é tudo de responsabilidade da Marinha. Nós temos que estar presente para poder orientar a população, prestar esse serviço público. Eu sou uma pessoa pública. Então, respondendo a essa pergunta, um capitão de fragata nada mais é que um posto do oficialato da Marinha, que equiparado ao nosso companheiro da PM, seria um tenente-coronel. E permeando ali a carreira do oficial de marinha, começa como guarda-marinha, após o ciclo escolar do colégio e escola naval, e depois segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, capitão de corveta, capitão de fragata, capitão de mar e guerra, e aí depois ele entra no quadro de generalato, né, que é o almirantado, né, generalato seria para o exército. E aí tem mais aí três postos a galgar, até chegar no posto principal, que seria o do comandante da Marinha. É curioso isso, e não me entenda mal, mas como se fala mar e guerra, e a última guerra de que o Brasil participou diretamente foi a Segunda Guerra Mundial, a gente já esteve presente no Haiti, esteve presente em zonas de conflito, mas guerra declarada, Segunda Guerra. Então, como não há guerra, a visão que se tem da Marinha muitas vezes é algo romântico, do tipo, Marinha acompanha pesquisa na Antártida, salvando bichinhos em extinção, Marinha toma conta, mas sempre uma visão mais romântica. É difícil, quando você fala do Exército, Forças Armadas, aí o bicho pega, você pensa narcotráfico, fronteira, tudo que é de mais bizarro, mais pesado, você consegue talvez focar, né, no Exército. Mas Marinha ainda soa como algo poético, com gaivotas, etc e tal. Qual é a tônica de vocês? Qual é uma pergunta, parece meio cretina, mas para quem não é feito, não conhece. Qual é o dia a dia? Bem, é pertinente a sua pergunta e agradeço de pé, porque você me dá oportunidade de dizer o que nesses 26 anos eu venho dedicando minha vida. A Marinha, assim como a Força Aérea e o Exército Brasileiro, são forças armadas do nosso Brasil e só adequando. De repente, uma tem um marketing melhor do que a outra, por isso que, de repente, a nossa população não reconhece o que a Marinha faz. Atualmente, no Rio de Janeiro, temos uma situação de conflito onde o Exército e a Marinha dividem a maré. E a Marinha, ela não fica nem atrás, nem à frente. E ocupa o mesmo espaço que o Exército Brasileiro hoje, que não tem guerra. Você falou de Segunda Guerra Mundial. Relembro que, bem antes da Segunda Guerra Mundial, a única guerra realmente que o nosso país se envolveu foi a Guerra do Paraguai, onde a Marinha teve a função principal no seu bloqueio naval ao Paraguai. Não só de glórias vive uma força, mas de história. A Marinha hoje, ela permeia a Amazônia. Eu tive a oportunidade de servir lá em ações cívico-sociais e de patrulhamento dos rios, porque na Amazônia não temos estradas para o Exército Brasileiro mapear. Então, se eu diria assim, não querendo me sobrepor ao meu Exército Brasileiro, que eu sou fã Eu tenho parentes na Força Aérea Brasileira e sou fã do Exército Brasileiro. Eu digo que sem um, o outro não sobrevive. Mas na Amazônia, as estradas são os rios. E quem navega nos rios não são os tanques, são os navios da nossa marinha, chamados navios da esperança. Então, falta um pouco, de repente, de divulgação para não ter essa imagem tão romântica. É uma imagem romantizada, mas né? Eu fico a gente feliz. Imagina muito isso. É uma imagem assim de. Até todo filho, toda criança quer ser bombeiro, quer ser alguma coisa na área, né? Eu digo, filho, se for para escolher não aeronáutica, que é muito perigoso, não exército, que é perigoso, vai para a marinha. Porque na marinha justamente prevalece essa visão do romance, você vai se envolver em obra social, você vai desbravar. Mas a sensação que se tem, né? Mãe é tudo fora da casinha. Então eu digo, se é para escolher, escolhe a marinha, meu filho, que aí você não vai ficar, não vai passar por risco nenhum. Brincadeiras à parte, quero saudar aqui o capitão comandante da Companhia Ambiental de Chapecó. Capitão Sadiomar Desorte, bom dia, seja bem-vindo. E novamente impera um pouco a confusão. Por quê? Quando a gente fala na questão ambiental, ela é imensa, ela é cheia de prós e de contras, ela acontece sempre da forma errada, que é a forma passional. Ela nunca é uma discussão isenta. Ou você é o dono da verdade, ou você é um bandido. Não tem meio termo. Infelizmente, a abordagem que a gente faz é sempre essa. Tem questão ambiental? Cadê o culpado? E a comunidade fica perdida. Se eu me defronto com um problema na área ambiental, eu absolutamente não sei se é Fátima, se é Ibama, se é Polícia Ambiental, se não é ninguém, se é alguma ONG boazinha que vai me ajudar. Então, como é que a gente se situa, se for possível explicar em pouco tempo, a ação da Companhia Ambiental de Chapecó. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia Raquel, né? Nossos ouvintes da Condá. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Publicizar, como diz o comandante, as nossas ações e a nossa história e o que somos, né? Falar é preciso nesse sentido, né? Já dizia, né? A gente conhece muitos dos nossos filósofos, nossos grandes artistas ou donos das palavras. E, por exemplo, a gente escuta pouco sobre Sócrates, né? Alguns chegam a dizer que ele quase não existiu, né? Porque não escreveu nada e falava pouco, né? Mas, nesse sentido, temos que conhecer, né? Temos que conhecer a nossa instituição. A Polícia Militar tem um órgão especializado que é a Polícia Militar Ambiental. E este órgão é uma instituição da comunidade, da sociedade. Ele só existe em razão das demandas da comunidade, né? E realmente, por não termos talvez a concepção, o entendimento, a gente às vezes toma os direcionamentos, né? Que, como foi mencionado, né, Raquel? Para um órgão que às vezes não é o que vai conseguir dar o atendimento mais rápido, mais eficiente e eficaz naquela demanda. Então, bem rápido, nós temos uma separação entre o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O Brasil é privilegiado, ele tem uma estrutura maravilhosa de organização de trabalho na área ambiental. O que falta, às vezes, é divulgação disso, né? Olha, é paradoxal, porque a informação que a gente chega aqui em qualquer ação ambiental é aquela. Tem a lei, mas não funciona porque não tem fiscalização. Exato, e se não tem fiscalização, adeus Amazônia, exato. Adeus floresta, porque, como é que é? Temos um guarda para uma reserva de não sei quantos milhões de metros quadrados. Exato. O que prevalece na mídia é isso. É essa noção. Nós temos um Sistema Nacional de Meio Ambiente, que ele é instituído pela Lei 6938 de 81, depois recepcionado pela Constituição, estabelece os órgãos federais de atuação. E aí a gente tem desde o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que edita as normas, o Ministério do Meio Ambiente, que organiza os órgãos executores. Aí nós temos, por exemplo, o IBAMA a nível federal, que é o primeiro órgão fiscalizador e licenciador. Então, quando aí vem a questão da competência de atuação e as demandas, sendo breve para me fazer rápido, as demandas de interesse da União e interesses maiores federais, é o IBAMA que faz essa parte de fiscalização e licenciamento. A nível estadual, quando as demandas, as questões envolvem o macro-regional, o regional, aí nós devemos nos direcionar. Quando a gente quer uma autorização, um pedido de licenciamento de uma atividade, a gente deve bater a porta da nossa Fundação do Meio Ambiente, que é a Fátima. E quando nós temos uma demanda essencialmente, em que pese a Fátima também fazer o, ter a competência da fiscalização, mas pela grande quantidade da demanda de licenciamento, ela acaba ficando um pouco nisso. Nós temos a Polícia Militar Ambiental em Santa Catarina. Quase todos os estados têm as suas forças estaduais. Então, a fiscalização das demandas regionais e estadual, vamos falar assim, é da Polícia Militar Estadual. E esse sistema tão bem estabelecido, ele prevê que os municípios deverão ter os seus órgãos de licenciamento, como a gente falou, do IBAMA, da Fátima, e a gente chega até o licenciamento municipal. Aqui em Chapecó, fiquei feliz há pouco, quando venho comandava a unidade em São Miguel, Chapecó, por ter maior estrutura, e do lado tem Xanxerê também, tem essa, está instalando, né, e operando o licenciamento e a fiscalização municipal. Então, através da SEDEMA, né, poderia ter a sua guarda municipal ambiental também. Isso deve ser um passo para frente, mas faz o licenciamento também o município e a fiscalização também a municipal, nas questões que são de interesse principalmente da área urbana. Então, isso foi bem regulamentado em 2011, com a Lei Complementar 140, ela disse, ó, o que é de interesse federal e algumas peculiaridades, como, por exemplo, a bem da União. É o IBAMA que faz o licenciamento e seria a Polícia Federal, enfim, quem tenha o aspecto do poder de polícia e é órgão policial, faria essa parte maior. Estadual, Fátima faz o licenciamento e a Polícia Militar Ambiental a parte de fiscalização, educação ambiental, a gente tem essa missão também, ou seja, a parte preventiva, né? Quem lembra, Polícia Militar, fizesse a referência com civil, né? A Polícia Militar é preventiva, ela atua, deve atuar principalmente antes do ocorrido do ilícito e posteriormente vem a Polícia Judiciária. Então, está aí em Chapecó a nossa quinta companhia, fazendo 20 anos o ano que vem aqui, estamos de aniversário aí de 20 anos, duas décadas de história aqui, ajudando na fiscalização, principalmente daquelas ações que interessam a nível regional ou estadual, e apoiando o município a cuidar daquelas questões que são municipais, que o município licencia e fiscaliza. Então, acho que nesse sentido... A referência, então, básica é essa. Olha, eu vou chamar intervalo comercial e na volta nós vamos falar da questão bem prática, que é justamente a vinda do capitão da fragata, a ação que vai acontecer, né? Quando se fala em porto, não temos porto de Itajaí, mas temos o porto do Goiôen. E aí, por que vir para cá? O que acontece? Não raro, né? Também temos péssimos exemplos. A gente aqui no jornalismo, desculpa o tom de cansaço, mas a base da comunicação é a repetição. Então, quando começa esse período, a gente começa a falar, bom, veraneio. Não beba, não, né, não sabe nadar, não beba, não pegue seu barquinho, não vá para o meio do rio. É, tem jet ski, que delícia, que bom, mas vá brincar lá longe. Só que é repetição, porque a gente sabe que vão acontecer novos casos. Eu digo, não tem coisa mais triste que ter que noticiar, terminar uma notícia dizendo: e o corpo de bombeiros trabalha agora no resgate dos corpos. Porque aí, o que está acontecendo? O corpo de bombeiros agora está mergulhando, está mapeando para tentar resgatar. E aí eu penso, meu Deus, a gente não aprende. Isso me frustra muito. Então a gente vai para o intervalo comercial e na volta vai aportar e não aterrissar lá no Goiôen. A gente volta já. ZYJ 746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O casamento é uma data que precisa ficar gravada na memória. Eternize esse momento com a lista de casamento Avan. Serviço gratuito e exclusivo de trocas. Atendimento personalizado. Bônus convertidos em vale-compras para todos os produtos comprados dentro da lista. E ainda modelos de listas prontas para os noivos que estão sem tempo de escolher seus produtos. Confira também outras opções de listas de presentes Avan. Tudo para facilitar dias especiais. Avan, o paraíso das compras é aqui. Chegando, Alfana preparando, Papai Noel comprando, o presente encontrando e na Alfana economizando. Confira!

A Faculdade Senac Chapecó está com oportunidade de trabalho para vaga de servente. Serviços gerais, limpeza no período matutino e vespertino. Interessados preencher ficha de inscrição ou levar currículo na Faculdade Senac. Rua Castro Alves, número 298, bairro São Cristóvão, das 8 às 18 horas até o dia 1º de dezembro. É necessária experiência prática na área de limpeza, conservação, copa e organização de ambientes. Mais informações você tem ligando no 3361-5000. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Nove horas e 20 minutos. Entendendo agora e aportando no Goiôen, qual é a função da Marinha aqui em Chapecó? O que é pertinente a ela aqui? Eu imediatamente reportei não ao lado bom, mas as ocorrências que a gente acumula, né? Então não tem nada mais terrível que aquela notícia. Embriagado, pilotando, se não for na rua é uma moto, mas lá vai ser jet ski, ou lancha, ou atropelamento. Ou aquele pai, aquela mãe que perde a noção. Bebe, aquele vacilo de 2, 3 segundos ou 15 minutos, cadê a criança? E aí a gente entra numa tragédia inominável. O que é que vocês vêm fazer aqui? Bem, Raquel, só fazendo agregando valor seus questionamentos, apesar de você falar aportar, eu esqueci de lhe falar, pode-se falar aterrissar também, porque eu sou piloto da Marinha, então... Claro, tem esse lado Top Gun, minha gente, que eu não tinha. Me desculpe a informalidade, mas tem essa... Desculpe, ok. Você realmente... Essas que são as referências que a gente tem aqui. A gente pensa no Top Gun, porque a Marinha... Depois eu quero perguntar um pouco dessa história da Marinha Americana, o SEAL, aquele mega, zega, soldado, né... Máquina de matar. O que eles têm é a máquina de matar. Mas vamos voltar para nós aqui. E o sentido, então, também da complexidade que é a Marinha. Então, nós aportando aqui em Chapecó, não só a Goiôen, você fez referência muito bem a Goiôen, mas temos Guatambu, temos Mondaí, temos Itapiranga. É uma região muito preocupante. Você fala aí da parte do verão... mas não só o verão, tivemos aí uma confraternização agora em Itapiranga, da Oktoberfest, que ela nasceu ali e depois foi para Blumenau. Eu conheci isso aqui em Santa Catarina. Pelo meu sotaque, todos já sabem que eu não sou de Santa Catarina. Que é carioca. Obrigado. Cidade maravilhosa, mas é o que eu digo, não conheceram ainda Santa Catarina, por isso batizaram o Rio de Janeiro de Cidade Maravilhosa. Olha só que legal. Então, a Marinha, ela quando vem para cá... Eu sempre explico isso e converso muito com os meus anfitriões, a Polícia Ambiental. Ela vem com o propósito de orientar. A fiscalização, ela vem depois, porque não adianta você fiscalizar aquele que não conhece. Então, a orientação, a regra, eu vejo aí que você já é conhecedora das regras, porque você fala de uma distância de tal. Então, já tem essa veia de segurança da navegação. Quando você fala de uma moto aquática e fala que tem uma distância segura, mas tem muita gente que não conhece. Então, eu vou chegar uma pessoa e vou autuar, notificar, se ela não sabia, primeiro cabe a orientação. Lógico, tem pessoas que não conseguem entender. E também tem algumas situações que álcool e uma máquina não combinam. Hoje em dia, iluminados chegaram ao consenso que os automóveis e as motos não permitem mais nenhum tipo de... permissividade no etilômetro. Coisa de que você não pode tomar uma lata de cerveja. Eu trabalho com etilômetro, eu faço esse trabalho de fiscalização. Mas antes de fiscalizar, eu venho para orientar. Então é dar instrução, cadastrar aqueles que não têm habilitação. Esse serviço eu presto nas instalações da Polícia Militar, não é no Rio. Eu não tiro carteiras de habilitação lá na beirada do Rio. A Polícia Militar, na figura da ambiental, ela vem nos apoiando. E sem eles, a Marinha realmente estaria muito ruim aqui em Chapecó. Eles recebem a gente da melhor maneira possível, nos dão as salas deles, e aí a gente está com um banner. Não me recordo, Sadiomar, podia me ajudar o nome da rua lá? Fernando Machado. Todo mundo vai ver um banner de 10 metros, e ali a Marinha ela atende na parte da manhã até o dia 2, de 8h30 às 11h30. E ali tira qualquer tipo de dúvida, inclusive não só a parte de orientação e fiscalização. A pessoa que quiser obter informações de como entrar na Marinha, ali os militares que estão treinados e sabem dar resposta para todas as perguntas. Se não souber, nós daremos um e-mail, um retorno por telefone para sanar. Voltando especificamente para essa pergunta, que eu acho que eu enrolei e não respondi. Não, mas é a agenda mesmo aqui, é o prático ali no Goiuém, né? O que trabalho vai ser desenvolvido? Ali no Goiuém tem uma peculiaridade que você já sabe porque você tocou aí. São as motos aquáticas. Eu não digo nem a probabilidade da pessoa beber, que todo mundo tem a sua consciência, né? Se você perguntar no Brasil, porque eu não conhecia o Goiuém. Eu conheci quando eu vim para Santa Catarina. Muitas pessoas não sabem, conhecem Chapecó. Ainda mais porque o chapecoense está em voga no Brasil, né? Então, mas Goiuém não conhece. Ninguém quer ser conhecido como aquela praia do Guarujá, que ficou estampada no Fantástico e em todos os outros jornais daquela menininha. E isso é o que eu digo aí na fase de orientação. Sim. Você conhece o Goiuém? Onde conheci. Morreu não sei quem. Eu não quero. Então eu vim para cá com esse meu objetivo, resgatar e salvar o meu Goiuém de qualquer possibilidade de acontecer uma tragédia. Orientando, treinando, certificando. E se tiver que autuar e notificar, eu estou aqui para isso. Eu não vou ser permissivo a ponto de ver uma coisa errada. Mas é muito difícil, depois que a gente orienta a pessoa, a gente mostra da melhor maneira possível que aquilo ali não é o caminho correto. Se você tem uma moto aquática, você tem que estar habilitado. Uma coisa que não combina com ela é a cerveja. Quer tomar cerveja? Tem o motorista da rodada, as lanches. Então, agora no momento, eu tenho uma equipe lá, está fazendo inspeção naval. O tempo não me ajudou. Porque quando o tempo ajuda, o sol, eu tenho uma inspeção naval mais proativa. Mas mesmo com chuva, a Marinha não se mostra rogada. Pode estar chovendo meio tempo, ela está se dividindo entre a instrução lá na Polícia Ambiental, o atendimento ao público e a inspeção naval lá, não só Goiuém, né? Sim, falamos mas... também de Guatambu, que eu considero assim também Guatambu um lugar crítico. Onde as pessoas têm que saber se divertir com responsabilidade. Talvez esse seja o maior problema. Não quero aqui demonizar quem tem jet ski, não é isso. Mas, infelizmente, sempre é o exemplo mais recorrente. Para chegar ao extremo lá do caso, por exemplo, da lancha e da perna decepada do Grael, eu acho que ali é um extremo. Mas, aqui, por exemplo, comprei um jet ski. E aí? Eu já estou apto? É a mesma coisa que eu comprar uma bicicleta ou não? Porque o ciclista não tem que emplacar, o ciclista não tem que fazer teste, o ciclista não precisa de um documento, né? Ele é um ciclista, ótimo. E com a chegada da motonáutica, não é tão recente, mas a gente fez a mesma coisa. Não, é lazer. Lazer é outra história. Lazer, eu compro o jet ski e vou me divertir. Onde é que eu errei? Bem, formidável a tua comparação com o ciclista. O ciclista ele só tem que aprender a andar de bicicleta, porque senão ele vai cair e vai machucar alguém. Igual a moto aquática. A pessoa quando compra esse material, essa máquina, ela tem que aprender. Igual uma pessoa que compra um carro, uma moto, e ela tem que se habilitar, tem uma certificação para isso. Aqui na região tem algumas escolas náuticas que são credenciadas pela Marinha. Não basta apenas querer ensinar. Elas têm que ser credenciadas. Eu dou o meu aval, ele documenta lá em Itajaí, porque aqui é a minha região, e aí eu emito uma portaria ao qual ele segue regras, ele tem que cumprir um programa de hora de instrução em sala de aula e prática. A Marinha fiscaliza E se a escola náutica não cumprir o previsto, ela é descredenciada, ela não funciona mais. Então, eu já nesse período que eu estou aqui, esse mês, eu já apliquei uma prova, a instrução em sala de aula e prática é dada pela escola e a verificação é feita pela Marinha. A Marinha pega e atua com a prova, culminando no final com a emissão das carteiras. Aquela pessoa agora ela tem o dom de manobrar uma moto aquática, ela sabe as regras ali, ela vai aprender muita coisa, regras do nosso RIPEAN, que são regras internacionais para evitar o barramento no mar, ela vai aprender o que é bombordo, o que é borés, ela vai aprender noções de primeiros socorros, tudo isso a escola náutica, ela é credenciada na Marinha e apresenta a Marinha que tem know-how para poder fazer isso. Então, eu dou exemplo de algumas, o SESC Senat, a escola do Marcelo Matana, já estão credenciadas. Na última quarta-feira, apliquei uma prova com 23 alunos. As provas estão lacradas, serão remetidas a Itajaí. Na próxima missão itinerante, daqueles que passaram, nós traremos as carteiras emitidas pela Marinha. E, a partir daí, eu não considero que acabou. Ele tem a homologação, ele comprou o jet ski, ele tem que inscrever o jet ski dele na Marinha, que é dona daquela região. Então ela pega a documentação, a nota fiscal, procura a gente lá na Ambiental, mais uma vez apoiando, e a gente vai pegar toda a documentação, levar para lá e vai sair com um documento como se fosse de automóvel. Como se fosse um emplacamento. Isso, mas nós não botamos a placa. Sim. É isso mesmo. E aí a pessoa vai ter o documento da embarcação, a habilitação dela e um seguro que se paga, um seguro DEPEN, que é o que é cobrado na inspeção naval. Quando eu abordo uma lancha, uma moto aquática, eu cobro esse tipo de documentação. Você está habilitado? A sua embarcação está inscrita? Ah, você tem um seguro pago? Validade de um ano? Ah, alguma coisa não? E aí eu oriento, peço para ele retirar o equipamento da água. Se ele está no momento de lazer, ele não estava da maneira correta. Oriento. E aí se insiste, aqui já teve caso em delegacia itinerante, que a pessoa não tinha nada, muito menos habilitada, foi orientada. No dia seguinte, ela estava lá, foi apreendida a embarcação e ele foi colocado como fiel depositário. E aí, fiel depositário, eu queria relembrar a todos que caso ele volte para a água, não é mais problema da Marinha. É Polícia Federal. É um crime. Pois é, eu fico imaginando isso tudo e a prática. Quando vocês fazem essa fiscalização, o que é que vocês encontram? Mais pessoas que já têm a documentação, que fizeram o curso, que têm a carteira de habilitação para isso, aqui, porque nós temos um comércio intenso, nós temos essa questão da náutica, eu falo assim, desde a lancha até o barquinho inflável com motorzinho de popa, a gente tem tudo aqui. Que perfil vocês encontram nos nossos rios? Bem, depende do período. Por exemplo, eu vim aqui em agosto, eu assumi a delegacia desde julho, e vim aqui em agosto conhecer o Sadio Omar, apresentar a região, fui até Itapiranga, passei por Mandaí. Então, depende do período. Eu digo que agora no verão, a nossa preocupação é a moto aquática, sim. E não é aquela moto aquática que não está regularizada. Minha preocupação é as pessoas que manobram com a moto aquática, que às vezes o dono tem habilitação, mas entrega para aquele que não tem, porque ele é amigo, porque ele quer fazer um agrado com o filho. Estão num grupo, aí entra a história também, desculpa lhe interromper, sim, já entendi que impera a falta, não a presença da documentação completa, etc. Criança, adolescente, pode pilotar um jet ski? Se você perguntar uma criança de 10 anos, ela não tem nem estatura para segurar uma moto aquática. Uma moto aquática, ela tem motos hoje em dia que ela derruba um homem de 1,80m. Então, se você pega um jovem de 17 anos que está habilitado, já tem uma altura suficiente, ele pode. Se ele tem a certificação, tudo certinho. Agora, o que mais acontece é você pegar crianças de 13 anos, porque o pai fez aquele agrado. E eu deixo aqui o meu apelo aos senhores pais que estão nos ouvindo aí. Não façam isso, porque os senhores não entregariam uma arma na mão dos seus filhos para eles ficarem brincando de roleta russa. Porque o jet ski é isso. Às vezes se confunde porque não estamos em cima do asfalto, né, e duas rodas, e a moto aquática é um brinquedo que, se a gente cair, a gente vai cair na água. E não vai machucar, isso. E era só por brincadeira, e, né... Eu considero uma moto aquática mais perigosa do que uma moto. Eu ando de moto, e a moto aquática, por ter essa falsa impressão, tudo que a gente tem medo é mais tranquilo. Quando a gente começa a perder o medo, aí que fica perigoso. Então, eu faço um apelo que quer entregar uma moto aquática ao seu filho, habilite ele a andar com a moto aquática. E aí compre... Eu vejo que, assim, é análogo, é idêntico, não vou dizer análogo, é idêntico a todo o sistema que a gente é habituado para tirar uma carteira de moto, para conduzir, para documentação minha, da pessoa e do veículo, não tem diferença. Não tem, é exatamente assim. É com uma nuance que, é o que eu falei, aquela falsa impressão do mar. Ah, se eu cair na estrada, eu vou me machucar mais? Ah, na água nem tanto. Aí a gente paga para ver. A população, às vezes, muitas das vezes, é falta de orientação, falta de conhecimento. É o que eu falo. A minha função primordial, como a da ambiental, ele falou, é orientação, é instrução. Aí, agora, algumas fogem à regra e, sabendo, tendo a sapiência das regras, incidem na repetição. E aí tem que atuar como fiscalização, órgão fiscalizador. Não posso só dar a orientação e tampar os olhos. É a primeira etapa, né? É a primeira etapa. E o que é a RAIS? É uma carteira que dá a aquele que tira, é o dono da RAIS, a condição de manobrar uma lancha, uma embarcação. Porque é um outro, né? É um caso que também é muito bonito a gente passar pela ponte lá do Uruguai. Agora, não sei se para bem ou para mal, ele mudou o ritmo, né? Ele virou um ritmo lento. E às vezes você vê, né, um pôr do sol com aqueles barcos, as luzinhas acendendo. Não adianta. Esse lado, para mim, sempre é mapa romântico. Mas aqueles barcos, para estarem lá, tem até cabinados, não tem coisa pequena também, não. Né? Tem investimento de porte lá. Esse pessoal também está regularizado. Como é que é o resultado da fiscalização saindo do jet ski, partindo para barcos e embarcações maiores? Bem, eu não posso falar como todos, sim, mas a grande maioria dos cabinados que nós temos inspecionados tem, sim, habilitação. Às vezes o grande problema são as embarcações menores, que da última vez aqui em agosto eu abordei duas embarcações, porque às vezes a pessoa ali compra uma embarcação de alumínio, coloca um motor de 15 e sai para fazer o seu lazer, vai pescar. Sim. E aí ele esquece de certas legalidades do processo. Que também valem para esse, então. Igual. Aquele que eu falei, caico, né? Caiaque. Lá, caiaque é aquele com remo. Aqui tem um nome que eu não sei se é caico ou caique. Que a gente sempre fala, caico. O caico que não tinha, mas aí você botou o motorzinho e aí virou um barco motorizado. Aí tá na regra. Tá na regra. Se tem motor, tá na regra. Olha, isso, assim, são especificidades, mas acho que clareiam muito, né? Porque também isso pode acontecer. Nossa, há uns anos atrás a gente noticiou isso. Entrou a família toda no caico, né? Mas tinha o porte de um caico, mas tinha um motorzinho. Ele se desfez na água. Acho que dois adultos se salvaram, os demais morreram. Por isso a Marinha cobra que esse caico seja levado à nossa inspeção, que nós analisaremos se, quando pega a nota fiscal, com certeza tem a avaliação de um engenheiro ali que projetou aquele barco e tem a RT dele para ele se responsabilizar por isso que aconteceu. A Marinha, ela, na hora que ela diz pro popular que comprou, ah, não, realmente teu barco está legal, você tem habilitação. Ó, não, teu barco não dá para cadastrar, não. Porque isso aqui foi construído artesanalmente e... É uma improvisação. É. Isso aí é, por parte de quem fez, é um crime, né? Vender uma embarcação, ele tem que assegurar o popular que compra. E a Marinha, ela não tem nada a ver com isso, mas ela consegue enxergar se aquele barco... Não, não, isso aqui tá ok. Bota seu número de inscrição... você tem habilitação ou não? Então você tem que fazer, ó, tem várias escolas, você procura, eu não te indico nenhuma porque eu não tenho participação. Quando o dono da autoescola me comunicar, eu venho aplicar a prova num volume tanto de alunos. Sim. E aí? Uhum. E me diga uma coisa, é muito amplo esse assunto, a gente fica pensando, olha, tem o caso A, tem o caso B, se a gente for para especificidade, não acaba a entrevista, porque sempre vai ter uma referência, né? E a gente descobre realmente que aquela coisa bucólica, olha, não é tão simples, e tem gente que tá pensando, meu Deus, mas complicam até isso? né? Não posso mais pegar minha cervejinha, meu barquinho, subir o rio, sentar na beira de uma pedra, né? Beber um pouco, pescar, que inferno, não dá nem mais para pescar nesse mundo. Como é que fica a questão também ambiental? Existe, é sazonal, né? Agora nós falamos só do quê? Talvez do pior. Mas existe toda uma fiscalização que acontece durante o ano. Aí não sei também na questão das atribuições. Eu sei que é uma questão ambiental. Mas vocês estão presentes, por exemplo, regulando temporada de pesca. Aí vem o... Não é recesso. Piração. Defeso. O defeso. Defeso. Isso aí. É o defeso. Então vem o recesso escolar, digamos que é o defeso. Não pode. Vocês têm condição de... Novamente, a palavra é essa, de fiscalizar? Isso é atribuição? Tendo referenciado o termo ambiental, né? Eu acho que eu posso contextualizar essa situação. A Marinha dá este olhar focado na questão da navegação, de toda esta estrutura. E nós, da Polícia Militar Ambiental, temos a fiscalização de todas aquelas atividades que usam recursos naturais ou causam, que a gente chama, algum impacto, né, algum dano sobre o meio ambiente. Usa recurso natural, uma pesca, né, temos pesca comercial, que tira o pescado como matéria-prima da atividade, que causa um impacto, desenvolve uma atividade que lança o seu efluente num curso hídrico, por exemplo, e aí vai ter que ter todo um sistema de tratamento. Se me ocorre aqui, vamos fazer referência a um laticínios, por exemplo, né? Sim. Faz toda a sua atividade e depois, ao final, tem um resíduo que vai ser lançado, deve ser tratado, passar por todo um licenciamento ambiental e fazer o lançamento. E aí, eu recordo, na nossa área aqui da 5ª Companhia, temos 78 municípios, 30 policiais para fazer o atendimento dessa demanda, mais dos 43 municípios. Desses 78, temos um pelotão em São Miguel com 30 policiais. E a base, a nossa unidade maior aqui, a companhia em Chapecó, com esses 30 policiais, é óbvio, a gente falava aqui em off, né, o aspecto do quantitativo de efetivo e essas coisas, sim, se trabalha com o mínimo possível, a demanda é grande, eu imagino que quanto mais tivéssemos, maior seria a quantidade de atendimento também, porque abrangeríamos melhor e chegaríamos mais longe, né? Nessa busca de eficiência, temos essa ideia. Mas só para ter uma ideia, nossos ouvintes e Raquel, nós temos a mineração, a poluição, temos o uso de agrotóxicos, nós temos atividades potencialmente poluidoras que aí abrem um leque gigante de A a Z, tem o desmatamento, as nossas ocorrências com caça, maus tratos e pesca. E aí, fazendo a referência com a questão do uso dos rios aí, nós temos o período de desova, vivemos agora de 1º de outubro a 31 de janeiro, um período em que a legislação pede para que os pescadores, os usuários dos rios, nossos rios, deem um tempinho para que o conjunto dos peixes que fazem a desova nesse período, a sua reprodução, até reprovou para que depois ele possa pescar mais, ou que tenha condições de pesca. Então, nesse momento, a gente se intensifica, Raquel e ouvintes, de todas as outras atividades, a gente direciona um pouquinho de atenção a mais, a Polícia Militar Ambiental intensifica as ações nos nossos rios. Principalmente o nosso rio Uruguai, que é o maior, mais expressivo aqui da região, e os menores também, desde o Peperi, lá embaixo, na divisa de Itapiranga, os outros para cima também. E a ideia é que essa legislação toda venha a referenciar para a pessoa que nesse momento a pesca, inclusive, simplificando, seria isso. Sim. Não pode mais pescar nesse momento embarcado, com motorização, só linha de mão, não utiliza mais rede, aumenta a distância. E nessa fiscalização que a gente faz, tem se observado que muitos param, mas infelizmente alguns teimosos, né, não achei outro adjetivo. Sim. Cientes de todos, não há como alegar ignorância com relação a isso. Os sindicatos, as cooperativas, a Polícia Militar Ambiental faz palestras, orienta. Estamos com as crianças do Projeto Protetor Ambiental chegando nos ribeirinhos, conversando com as pessoas, enfim, orientando a todos. Então, alguns que arriscam fazer essa atividade têm seu barco apreendido, seu material responde a processo, se trata de um crime, inclusive com superior a 2 anos. É, todo esse contexto é para aqueles então que não atendem, como o comandante Porto falou, o nosso apelo de vamos fazer atividades sustentáveis, vamos ser inteligentes de fazer os nossos hobbies, mas nos limites que deem segurança e que absorvam esse componente todo. Conforme a Raquel falou, é muito complexo a área ambiental e há uma complexidade nessa questão da ictiofauna e a repovoação a gente tem que aguardar. Pois então, é uma questão complexa, porque eu fico pensando no seguinte, imediatamente, né, quando se fala, olha, está previsto em lei. Se eu descumpro, né, eu não estou convidado a cumprir a lei, é meu dever cumprir a lei. Não posso alegar ignorância, que já era a minha pergunta seguinte. Eu posso olhar e dizer não sabia? Eu ouço aqui que não, que isso já foi esclarecido. Mas alguém pode dizer, gente, foi um crime famélico. Se ele não fizesse isso, morreria de fome. E aí entra um valor social nessa discussão. O pescador ribeirinho, ele fica amparado... Porque realmente, eu sou muito prática e eu já penso logo na fala prática, né? No sentido de dizer, olha, ele não é rico, ele estava numa condição de vulnerabilidade, ele teve que jogar a rede, ele teve que infringir a lei. Existe essa condição ou não? Ou a partir da lei também há um suporte para que não aconteça da família passar fome? Exato, nós podemos dividir até pela norma é feito assim na nossa região, né, duas formas de pesca, tem a pesca comercial, a pesca profissional e a pesca amadora de lazer, e o ribeirinho que está ali, que também faz a retirada do pescado para se alimentar, né? A legislação é inteligente nesse sentido e a gente faz com que isso aconteça, né? Esse período de defesa ele não proíbe a pesca. Ele mantém a pesca artesanal, ele só restringe a carga de pesca daquele pescador profissional. Quer dizer, para subsistência não é crime. É possível. Agora, o abuso é que é criminalizado. Exato. E como a legislação prevê que nesse momento, Raquel e ouvintes, a carga, por exemplo, que é a de redes, seja limitada, ela não é permitida, então, o uso de rede nesse momento, a mesma legislação prevê que a pessoa que vive dessa atividade como atividade principal recebe um seguro, defeso para que continue com essa atividade. Inclusive, uma pergunta que nos últimos dias tem sido recorrente na Polícia Militar Ambiental. Houve uma medida do Ministério que acabou com os defesos de outras bacias hidrográficas. E a portaria 193 de outubro de 2008, que é da nossa região, manteve, essa não teve seus efeitos suspensos. Então, todo dia está ligando alguém, continua o período de defesa? Sim, continua e na bacia do Rio Uruguai. Ligam. Muitos ligam, Raquel, eu acho que é importante, a gente vem nesse cenário, né, que é um cenário nacional, um cenário global e até te trouxe aqui a questão de estar um pouco desanimado, tu diz nesse sentido, né, às vezes cansados de muitas coisas. Mas nós temos percebido na região, que eu estou desde a criação da Polícia Ambiental em 98 atuando aqui, e me lembro de ter que trabalhar meia hora, uma hora em cima do Rio Uruguai e acabar a operação de tanto material que se tirava. Tantas redes, aquelas esperas soltas rio abaixo, e hoje, volto a dizer, é aquela minoria de teimosos que estão fazendo a coisa errada. Já houve um coeficiente muito significativo de melhoras. Me recordo, em 98, a gente tinha lixões a céu aberto na região. E nós passamos para a fase dos aterros sanitários, não há mais essa situação, em que, inclusive, não vamos citar o local, mas a gente foi abater 121 porcos em cima de um lixão, onde encontramos porcos mascando saco de soro, resíduos, lixo de hospital, imagine sendo comercializado. Então, a evolução é tamanha e nos deixa tão feliz de ver que a nossa comunidade tem levado muito na sua agenda o aspecto ambiental. E aí se percebe na melhoria nas atividades e temos, então, nesse um horizonte promissor, claro, dentro de um processo que é progressivo, é gradual, né? Mas a nossa comunidade, a gente percebe isso no dia a dia, tem sim colocado na sua agenda um pouco mais a preocupação com o meio ambiente, sabe que proteger o meio ambiente é condição para proteger a vida. Então, estamos muito felizes nesse aspecto, né? Olha, é bom ouvir uma referência positiva, é bom dizer já esteve pior, porque a gente parece que caminha sempre num crescendo inverso. É do ruim para o pior, até o fim dos tempos, né? Daqui a pouquinho, então, enfim, já chega o fim dos tempos mesmo, sem maneira de a gente fazer alguma coisa, porque eu assisti ontem, né? Um pouquinho só, porque também é meu canal, mas assistir a questão do aquecimento global, isso, aquilo, e não sabe se esse encontro agora na França vai dar certo, talvez aconteça, fora a questão, né, da morte a longo prazo do planeta, tem o terrorismo a curto prazo, então é muita coisa ao mesmo tempo, né? E será que vai haver um comprometimento? E se amanhã a gente ligar o rádio, a TV, e houver um pronunciamento dizendo um dia da semana sem carro para desaquecer o planeta? Eu já imagino tanto de volta e tramóia e confusão que a gente vai fazer para usar o carro. Você me permite? Permito. Já existe isso no Brasil. São Paulo faz rodízio. Mas aí o que aconteceu? Eu estava Cada em São família Paulo. Comprava um carro com uma placa diferente para furar o rodízio? Eita, ser humano! Mas nem todas as famílias têm dinheiro para isso. Eu estava em São Paulo quando isso aconteceu, a população rechaçou isso. Hoje em dia cumpre totalmente engraxado. A pessoa... Funciona certinho? Ou vai numa moto, ou pega o coletivo, faz aquele dia do coletivo, realmente vai ser o dia que vai se estressar mais, porque, infelizmente, o coletivo não é igual ao automóvel familiar, mas fez uma alusão que a gente conversava aqui antes, da carência de notícia boa. Isso aí é extremamente a notícia boa. Eu faço uma alusão aos meus filhos, eu acredito que todos nós já temos filhos. Eu não estudava problema ambiental no meu ensino fundamental. Meus filhos hoje em dia me dão aula. Então eu acho sim, por ser militar eu tenho que ser otimista. Eu sou preparado para a guerra, mas eu não quero que o país entre em guerra. É uma coisa que é antagônica ao processo de ter militar. Eu existo por ser o irmão forte e dizer para todos, ó, não venham mexer com a gente. Mas eu não quero exercer o profissionalismo que eu aprendi nesses anos que estou sendo treinado. Agora, isso aí é uma notícia excelente. E acho que nossos filhos... Tem uma preocupação muito maior. São crianças, mas já entendem e dão um baile em cima de nós adultos, que é o que o capitão Saldiomar falou, uma minoria que não faz a gente, às vezes, enxergar que existe solução. Eu sou extremamente otimista. Infelizmente, tá? Nós somos pautados pelo ruim. Pode ter gente me escutando e falando assim, mas não é isso que acontece. Mas eu sou extremamente otimista. Eu acredito, sim, que se todo mundo tiver consciência e fazer a sua parte no processo, evolui. Eu sou extremamente... não sei se é um defeito, eu considero uma qualidade. Eu sou extremamente otimista. É fundamental que isso haja. Hoje, eu acredito no meu país. Eu sou extremamente otimista. Olha, interessante, eu confesso que realmente surpreende, porque, e é óbvio, tem que haver uma virada, um entendimento de que, bom, se esgotamos um modelo, temos que rever esse modelo, temos que buscar alternativas. Essa é a tônica, é fundamental que haja isso. Infelizmente, talvez até pelo calendário, a gente acaba enumerando e acumulando todas as referências negativas com que fomos brindados e as coisas erradas que fizemos. É fim de ano, esse calendário cristão não adianta, ele é imperativo e a gente acha realmente que... Tem que haver uma mudança e é simbólico, de 2015 para 2016, para complementar. E fazendo esse olhar da Polícia Militar Ambiental, que está no dia a dia com essa demanda toda, né, que chega, fazendo a referência do comandante, né, de que o otimismo deve ser a primeira medida, né, nós estamos com essa demanda no dia a dia e no aspecto do meio ambiente. Tem uma máxima sempre que a gente nunca deve esquecer que a preservação do meio ambiente, ela depende principalmente da atitude de cada um e nas pequenas coisas. Então esse otimismo vem do somatório dessas mudanças. Nós estamos numa região privilegiada, nosso estado em vários referenciais. A gente sente esses indicadores na nossa região da melhoria da qualidade ambiental. Isso quer dizer melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento das nossas atividades na região foi melhorando em cada item, pontualmente pela característica da nossa comunidade, que são de pessoas comprometidas, a grande maioria, né, voltadas para ter a sua contribuição, o seu legado na comunidade. E a Polícia Militar é fruto dessa comunidade, né, o meu efetivo de Chapecó, da região de São Miguel, invariavelmente tem sido alvo de elogios do nosso comando em Florianópolis pelo diferencial dessa atuação, principalmente na educação ambiental. Agora, sexta-feira, a gente faz a formatura dos protetores ambientais. 51 protetores ambientais são jovens de 12 a 14 anos que ficam um ano com a Polícia Militar Ambiental no contraturno da escola, aprendendo questões, discutindo, ensinando como a gente vê esse olhar novo de proteção do meio ambiente. Então, esse voluntariado, esse compromisso, isso é muito, muito perceptível na nossa comunidade e que nos dá esse otimismo. Então, eu acredito que vem disso também. Nós ficamos aí trabalhando um ano todo com esses jovens, na certeza de que eles já são fiscais e agentes hoje, não para o futuro. O nosso lema é formar multiplicadores de consciência ambiental e de atitudes. Mas a gente já vê na prática o testemunho dos pais: olha só, ele chegou em casa me cobrando, não deixa, não solta esse resíduo desse lado aqui, pai, pode ser aproveitado, vamos criar nossa composteira, nossa hortinha orgânica, enfim. Temos certeza que esses jovens que estão nesse processo de revisão do nosso conhecimento, revisão do que é verdade, nós aprendemos de uma forma diferente e estamos de parabéns. Eu acho que a gente decodificou isso, viu que, e estamos pondo em prática uma outra verdade. Eles já estão recebendo esse novo olhar, né, da necessidade de proteger os recursos ambientais, já prontinho, né? E nós recebemos que era infinito, que podíamos fazer o que a gente quer. Era uma outra abordagem. Então, a gente toma esse gás, esse otimismo no dia a dia. Os policiais militares ambientais têm esse contato muito forte com essas questões da educação ambiental, nas palestras, nos seminários, nas escolas, nos sindicatos. E o programa protetor ambiental desses jovens, nós recebemos ainda mais essa energia renovadora para melhorarmos, deixarmos o nosso legado para as gerações que estão aqui e também para as futuras, nesse aspecto assim de ter mais qualidade de vida, Raquel e ouvintes. Olha, é bom a gente ouvir isso. Quer dizer, talvez não seja... Tudo requer tempo também, né? Não podemos pensar que isso vai ser imediato. Mas você passar uma experiência falada, né? O ouvido, na idade de formação, a criança diz: ah, tudo bem, passou. Agora, uma experiência vivida, realmente, ela é formadora, ela é transformadora. Para qualquer lugar que você encaminhe seu filho, dificilmente ele vai passar indiferente por esse processo, seja positivo ou seja negativo, vai deixar uma marca, ele está se construindo. Então, é legal saber que tem essas referências e que, sim, temos... É curioso isso, né? Temos pessoas otimistas na Marinha, temos pessoas otimistas, né, no Exército, entendendo que é possível uma forma diferente de entendimento de Brasil. A gente vai para o intervalo comercial e eu tenho aqui na minha mão um folheto muito interessante que diz aqui nas letras bem pequenininhas: a Marinha do Brasil está em processo de expansão, ampliando oportunidade de trabalho em todo o país. É curioso isso, né? Quando, há um tempo atrás também, eu não sei se isso mudou, mas a década de 80, 90, pânico, pavor instalado, porque cheguei aos 18 anos e tenho que me apresentar para o serviço militar. Aí eu finjo que eu sou surdo, louco, cego, meu pai me ajuda, minha tia conhece não sei quem que vai me livrar, porque era um valor completamente avesso, né? E hoje, quero crer que não. Então a gente vai para o intervalo comercial e volta já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, avance. 9:56. A Avan quer conquistar você. É por isso que toda semana temos ofertas imbatíveis. Cortina rústica, 2x1,70, somente R$ 59,99. Tapetes de cozinha, a partir de R$ 14,99. É muito barato. Corra para a van mais próxima de você. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. A van, o Natal dos seus sonhos. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Águia Tech Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535.

A nossa geração desconstruiu muito isso, eu achei que agora fosse o inverso. Agora eu já vejo como uma referência diferente essa entrada. Pois é, mas tem um caso específico do Sul que eu falo logo em seguida. O processo seletivo que eu fiz foram 22 mil candidatos para 200 vagas. Então eu vi ali o Maracanã, quem estava fazendo prova no Rio de Janeiro, lotado, 80 mil candidatos, fora o Brasil inteiro. Apresentaram-se em 24 de janeiro de 1990, eu lembro a data, 200 jovens entre 14 e 17 anos para compor a turma, que é a minha turma. E passamos 3 anos ali angariando conhecimentos de ensino fundamental, igual uma escola Sim. normal, uma escola pública, que a Marinha paga, treina. Lógico que eu obtive conhecimentos além de um ensino fundamental. Ali já começou, os jovens já começam a ter ensino militar naval. Marinharia, saber o que hoje eu venho aqui no Goiôen ensinar, eu aprendi com 15 anos. A diferença entre uma embarcação proa, popa, parte de máquinas. Então, aquilo vai permeando no sangue do jovem e vai formando um marinheiro. Depois você vai para um nível superior, que é a escola naval, e aqueles jovens que não foram para o colégio naval, entraram direto, incorporam naquela turma. E aí tem todo um processo de fazer aquele que está entrando no meio do caminho se adaptar à turma, que ela já existe e já é militar. E aí foram 4 anos de ensino superior, que aí é nível, a pessoa tem que escolher o corpo qual quer seguir, se ele vai ser fuzileiro naval, se ele vai ser intendente da Marinha ou do Corpo da Armada. Eu optei pelo Corpo da Armada e a habilitação que se segue seria no segundo ano da Escola Naval, sistema de armas, eletrônica e máquinas. Eu optei por máquinas. E depois de 4 anos, a gente é promovido à praça especial, que se chama Guarda Marinha. É o equiparado a todas as escolas militares ao aspirante. A Marinha ela é diferente, ela é tradicional, então ela não muda desde a vinda da família real de Portugal, ela permeia as mesmas qualidades. E os guardas marinhas são formados na escola naval e entregues no ciclo pós-escolar a um navio chamado NE Brasil, o qual tem uma viagem de instrução com duração entre 4 a 6 meses. E aí aquela mãe que entregou o filho com 15 anos, o filho tem 20 a 21 anos e vai fazer uma viagem de 4. A minha durou 6 meses, porque de 10 a 10 anos tem a viagem de circunnavegação. E ela, eu corri o mundo inteiro. 6 meses, eu voltei para casa. Só que eu voltei como segundo tenente. No meio da viagem, é nomeado segundo tenente aquela turma. E o militar, ele já é um oficial. Um oficial formado, completo. Essa parte do ciclo pós-escolar é extremamente importante, porque ele aprende na prática. O NE Brasil é um navio como se fosse um navio de guerra. Então, os ex-aspirantes dos guarda-marinhas dão serviço, fazem instrução, comandam graduados, porque eles a vida inteira eles estudaram. E ali naquele navio tem a tripulação, tem sargentos, suboficiais, marinheiros, e aí eles começam a entrar no processo, ser inserido no processo da liderança, de chefiar, geram-se exercícios, e vai permeando na cabeça do marinheiro um nível de cultura. Ele vai para a China, ele vai para a Coreia, ele vai para os Estados Unidos, Portugal, Espanha, e ele vai conhecendo o mundo inteiro, não naquela máxima do para longe do céu, sem pagar um tostão. Ele vai conhecendo, pagando por trabalho, porque ele está dando serviço, e quando ele volta para o Brasil, ele dá valor a certas coisas que no decorrer ele não deu. E ele vê diversas culturas. Ele passa no canal de Suez, ele passa no canal do Panamá, ele vê pessoas querendo trocar matéria, obra-prima, para um prato de comida, então ele tem outras referências. E aí, ele dá graças a Deus por ser brasileiro. Olha, Ele tem outra visão. Então, essa questão da autoestima, acho que nós perdemos muito, né? Por isso que eu sou otimista. Tá certo. A minha referência vem daí. Eu não sei se é otimista por ser da Marinha ou por ser carioca. Não, eu ainda estou na dúvida. Carioca. Me resguarda falar, mas... É impossível. Tem que ser otimista mesmo. Enfim, eu fico pensando... Eu só quero concluir essa fala aqui da da prática, porque tem uma pergunta só do ouvinte, que é, nós estamos encerrando, que é, afeta a questão ambiental. O Paulo, e a gente interage aqui com o ouvinte sempre, o Paulo diz, ele está um pouco frustrado, ele diz, olha, foi por duas vezes na Polícia Ambiental denunciar uma pessoa fazendo derrubada de árvores, ligamos, mas não fomos bem tratados, não recebemos atenção. Como é que faz quando há uma denúncia? Como é que faz? Como é que se formaliza isso, né? Muitas vezes a pessoa até não denuncia pelo comprometimento futuro que vai haver. Enfim, qual é a relação que eu posso construir com a Polícia Ambiental nesse sentido? Obrigado pela pergunta do Paulo, né? Convido ele a retornar no período da tarde em que eu estou na unidade, para a gente verificar essa situação, né, como ocorreu, e da mesma forma poder apresentar o nosso trabalho para o Paulo, demonstrar que a gente tem essa área de atuação de 78 municípios e que acaba sendo estabelecido um programa de prioridade, um planejamento de atendimento das ocorrências. Igualmente ao Paulo, a gente recebe de 20 a 30 pessoas por dia, se não mais, reportando diversos fatos atinentes ao meio ambiente, e que algumas dessas questões elas devem ter um tempinho de atendimento um pouquinho maior, né? Mas que isso não deve demonstrar falta de atenção com o nosso aqui cliente, exato. A gente tem esse foco de qualidade no atendimento, as instruções são referenciadas nesse sentido. O nosso policial militar ambiental tem essa informação e assim procede para que seja orientado. Olha, entre o corte de uma árvore e a priorização numa situação de uma poluição urgente, como foi agora em Xanxerê, tombou um caminhão aqui e outro que tenha talvez uma carga tóxica, enfim, a gente acaba priorizando ocorrências que tenham a demanda, às vezes até de um flagrante, entre um corte de uma árvore, um atendimento de uma poluição, uma caça, enfim, a gente vai programando nesses 78 municípios para que o nosso ouvinte entenda. A nossa porta de entrada são denúncias, requisições judiciais, constatações que os policiais fazem, às vezes no deslocamento para o atendimento de uma ocorrência, daqui até, por exemplo, saem, vão a Pinhalzinho, Modelo, enfim, acabam se constatando outras ocorrências e demanda todo um procedimento para que isso seja atendido. Então, certamente, Paulo, a sua ocorrência está cadastrada dentro do nosso sistema e ela tem um grau de priorização do atendimento. E ele será realizado, não tenha dúvida, nós conseguimos praticamente zerar os nossos atendimentos ultimamente com essa previsão da Lei Complementar 140, que o que também não é da Polícia Militar Ambiental, nós repassamos para que os municípios possam fazer ou a União possa fazer. Então é nesse sentido, temos que priorizar, infelizmente, porque não há outra maneira, né? A gente tem uma realidade de condição de atendimento, mas eu estou há 2 anos aqui e há 8 é São Miguel. Essa é a primeira informação de Chapecó. Pode estar fazendo esse contato novamente para a gente ver se o grau insistir, de prioridade, então, e poder justamente explicar. Eu acho que mais do que, acima de tudo, explicar como é o funcionamento, né? Porque a gente tem que dar, sim, as prioridades para aquelas ocorrências ou os direcionamentos adequados. Eu agradeço o Paulo, né? É interessante, então, que demonstra que as pessoas estão engajadas, né? Olha só, preocupadas, ligando, querendo ver a sua preocupação, seu problema ambiental sendo atendido. E a gente vai ver melhor qual é essa situação, explicar para o Paulo e verificar a possibilidade, até uma expectativa desse atendimento. Porque, repito, né, a demanda é muito grande, diária, e a área também a ser atendida é grande. E a gente tem feito, sim, às vezes esse planejamento de atendimento futuro, e trabalhamos muito por temática. Nós temos o período que a gente prioriza agora a questão da pesca, depois tem o período do pinhão, a gente tem o período de quaresma, que vem a fase da despesca, depois o período das queimadas, enfim, a gente vai priorizando dentro da gestão, mas buscando atender a comunidade da melhor maneira dentro das possibilidades. Agradeço aí o Paulo pela ligação. Então, para o Paulo ligar novamente, né, e talvez até obter mais informações. Enfim, a gente sabe, infelizmente no Brasil, uma coisa sempre vem acompanhada da outra. Eu digo infelizmente porque queríamos mais policiais civis, mais policiais militares, mais escolas, um sistema carcerário que funcionasse, mas fica sempre aquela conjugação, o querer, né, o campo, o ideal e o possível e o real. Eu quero terminar, né, é muito peculiar isso, eu não sei há quantos anos eu não pegava um folder, falava aqui no intervalo que eu lembrei do meu tempo de faculdade, mulher era complicado, a leitura era diferente, né, instituições até, e compreendo as diferenças, né, Estados Unidos fez logo que a mulher, enfim, falou, não, eu quero ir para o campo, eu quero ir para a batalha, eles fizeram uma estatística, é engraçado até falar, mas o saldo final era cistite, infecção na bexiga, porque isso tinha todo um comportamento de que, assim, a mulher tem uma rotina diferente, tem que complicava um pouco. Então, quando ela ia para o campo e voltava, e gestação. Que, realmente, ser humano é bicho confuso, né? Mesmo na hora do trabalho. Eu lembro de ter lido isso e de ter ficado surpreso. Eu disse, não, realmente, não dá para dizer homens e mulheres são idênticos. Tem fisiologia diferente, tem pensar diferente, tem características diferentes que têm que ser respeitadas. Então, só para dizer que não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mulher é bem-vinda hoje? Na Marinha. Ah, não, estou me atendo aqui a Marinha. Usei essa ilustração, são mundo, muitas que a gente que sim, tem, senão, né? Não arrancaríamos uma nossa costela para poder permear o mundo com as senhoras. Mas, voltando ao assunto, lógico, porque você falou várias coisas de cistite, gestação, mas eu digo, a mulher suporta mais dor do que o homem, tá? Isso é comprovado. Não, claro, com certeza. E até com a dor do parto. Nenhum homem aguentaria a dor do parto. Então, a mulher no combate, ela é essencial. Ela é essencial. Hoje em dia, não é surpresa para mim, mas novidade que eu vejo, tem oficiais da Marinha que são paraquedistas, que tiraram seu brevê no Exército. E o curso não é nem um pouco café com leite. É carregar tronco no ombro e é canguru. Tem oficiais da Marinha que tem curso de mergulho. Eu, que sou aviador naval desde 98, entrei na Marinha em 90, em 98 eu trilhei dos mares para o céu dos mares. E tenho amigas que são médicas que fizeram o curso básico de aviação, porque para ser médico e entender a biologia do piloto, que ele tem que ter um cuidado especial, ela tem que fazer o início do curso, ela tem que passar pelo processo de estudo, de emergências, de simuladores, até entrar numa nacelle e decolar com um helicóptero. E tem médicas e médicos hoje em dia, psicólogos, a Marinha tem curso de psicólogos de aviação, curso de medicina de aviação. E eles efetivamente não permeiam, continuam pilotando porque não faz parte do dia a dia. Mas o curso básico, hoje, Dr. Prata, creio que não deve estar me escutando porque está um pouquinho longe, em São Pedro da Aldeia, né? Doutor Prata, muito amigo meu irmão de aviação, um oficial da Marinha, um capitão de fragata, ortopedista, estudamos juntos para tirar o brevê de helicóptero. E aí ele me ensinava, porque ele passou na faculdade decorando nome de ossos, né? Ele me ensinava processo mnemônico para decorar as emergências. E juntos viramos algumas noites para poder lograr o sucesso ali no curso de helicóptero. Olha, é uma conversa muito esclarecedora essa, porque a gente é muito cheio de preconceitos e conceitos, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, como funciona ou não, assim, assado, e de repente descobrir que tem um aporte científico, que tem um aporte, tem um ensino superior, é uma formação de uma vida toda, né? A gente constrói muito o sentido de que o Exército, e eu digo, tem que ponderar isso, mas o Exército é uma instrução, uma instituição misógina, é preconceituosa com a mulher, né? E é bom rever, é bom entender que esse exército talvez tenha ficado na década de 50, 60, 70, que hoje seja um novo exército, eu não sei. Né? Falo, por exemplo, do exército das Forças Armadas, mas aqui estamos falando da Marinha. Para terminar isso, eu comecei com isso e termino com isso. A gente usou, por exemplo, como parâmetro o Rio de Janeiro, né? E eu penso assim, bom, se meu filho entrar para a Marinha, que delícia, ele vai lá para a Urca, Praia Vermelha, tudo limpo, assético, fica num lugar legal, protegido por um monte de morros, não vai ter bala perdida. Se o meu filho disser, não, mãe, eu vou para as Forças Armadas, ele vai para o Complexo da Maré. Levar tiro tudo que é lado, ganhar mal, ficar com traumas antes, durante e depois, né? Enfim, segregado, complicado, mentir que é de outro emprego, porque senão ele leva uma bala. Existe essa diferença ou não? Eu estou aqui trabalhando em função de um pouco Hollywood, um pouco, né, o Coronel Nascimento, um pouco do que eu aprendi lá há 20 anos atrás. Existe, por exemplo, se eu fosse uma mãe, então filho vai para a Marinha porque é mais limpinho? Você ficou lá no Rio de Janeiro, bem, né? Bem, Raquel. A minha Marinha, ela não é a Marinha do Rio de Janeiro, tá? Ela é a Marinha do Brasil. E o nome já diz, Marinha do Brasil. O Rio de Janeiro, ele está inserido no processo. Eu, nesses 26 para 27 anos, eu servi... Eu acabei de vir agora, 2013, eu fiz o mestrado na Praia Vermelha, por acaso você falou, eu comecei a rir aqui, que realmente, né, é assim, do jeito que você falou, assim, esse mundo bucólico, corri muito naquela rua ali, Cláudio Coutinho, eu sangrava meu almoço para poder ficar melhor com a parte física. Mas já servi na Amazônia, já servi 2 anos no Rio Grande do Sul, estou aqui há 4 meses, já servi no interior do Rio de Janeiro, na base aérea naval. O militar... ele, quando decide ser militar, eu digo o seguinte: alguns tentam ser militar e às vezes passam anos tentando. Militar é vocação. Você falou ali duas palavras ali, ganhar mal, e rapidamente você falou: eu não entrei para a Marinha para ganhar bem, eu entrei para a Marinha porque a princípio eu queria ser militar, e escolhi a Marinha por um apelo. E aí, fiz a realização, não só minha, como da minha genitora. E ali me encontrei e vi que a vocação aflorou. Você faz o juramento com a Polícia Militar, eu deixo para ganhar dinheiro no futuro. Se eu ficar velhinho e resolver ganhar dinheiro, eu não estou. Acho que eu dito sempre para os meus subordinados, que daí vem, acho que, a minha liderança. Quem faz o que gosta está sempre de férias, seja embarcado, seja dentro de uma lancha, seja aqui na rádio. Eu acho que você, todo dia, quando abre seu programa, cansada, quem faz o que gosta, está sempre de férias. Eu estou sempre de férias. Olha que, então, que felicidade isso, né? Isso é muito bom. Eu não consigo... lógico, eu permei às vezes, eu venho chateado. Eu tenho problemas, eu não sou... então isso aí é um ciborgue, né? Eu tenho problemas familiares, eu tenho problemas pessoais. Mas você tenta passar por isso para poder... Ninguém tem culpa dos seus problemas, nem em casa culpa dos seus problemas no quartel, e nem no quartel dos seus problemas de casa. Então, realmente, o militar, ele é militar da Maré, ele é militar da Praia Vermelha, ele é militar do NAI São Paulo, ele é militar da Comissão Brasileira em Washington, ele é militar do Colégio Naval, ele é militar da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí. Ele é militar da Marinha do Brasil. Então, onde a Marinha precisar, ele tem que estar pronto. Eu tenho amigos que foram para a Maré, alguns vibrando, outros assim, será que eu vou voltar? Todos voltaram. Eu estava como chefe de operações do Comando do 5º Distrito, por 2 vezes o Grupamento de Fuzileiro forneceu militares para ir para a Maré, porque o Brasil inteiro rodou, não foram militares só do Rio de Janeiro. Sim. Então, eu acompanhei isso de perto e vi ali o apelo do militar, porque o militar ele não é treinado para combater o brasileiro. Ali foi uma intervenção, que eu digo temporal, ainda está acontecendo, mas o militar, ele é para você externo ao país, né? Então, mas existem medidas que protegem as Forças Armadas com relação a isso, mas se assim for exigido, se assim for necessário para a gente manter a ordem, ajudar a população, nós somos brasileiros, nós prestamos serviço público, esse serviço ele tem que ser prestado. Mas não é... isso não é de todo mal. Todo mal às vezes, você está fazendo um bom trabalho e a pessoa querer te desacreditar, falar assim, poxa, mas não te entendo, por que você continua firme? Que nem o capitão perguntou para mim, é bom ver um tenente-coronel com esse vigor todo, parece um tenente, né? Aquele dia você brincou comigo. Mas é assim que eu vou morrer, é assim que eu vou encerrar meu trabalho na Marinha. Quando eu for lá capitão de mar e guerra, ou almirante, não sei, eu vou sair como tenente. Queria dizer uma coisinha. Muito interessante esse depoimento. Realmente, não sei se ainda usa o termo, né, na caserna, fora da caserna, mas é um mundo que a gente não conhece. é um mundo que a gente não conhece, né? O civil, ele não está familiarizado, ele não compreende, ele não tem noção da hierarquia, ele não tem noção dessa vida, né? Que vocês levam, que ela é bem fora do comum. É gostoso. Tem que ter vocação. Claro, tem que ter vocação. Porque tem gente que, por exemplo, eu digo que eu aprendi a obedecer para depois mandar. Tem gente que hoje em dia quer mandar e não sabe o que obedecer lá atrás. Então, eu sei exatamente a ordem que eu tenho que dar para ser obedecido. Porque eu obedeci muito, eu passei minha vida inteira aprendendo a obedecer. E aí a gente não pode dar, tem gente que dá umas ordens malucas, mas esse é o processo da liderança. O processo da liderança, de você angariar a confiança dos seus pares, de você ser visto como referência, é assim. E eu acho que isso é o mais bonito, é isso que vem a minha vocação, tá? É você ser líder, é você estar ali, tinha um subordinado precisando da sua ajuda, você amparar com a mão. O subordinado tem família, o subordinado tem filho. O meu irmão, ele tirou 18 anos de Força Aérea, hoje em dia ele é advogado. Ele falou, não quero, não me adaptei. E ele me vê como, assim, um ídolo, porque eu permaneço. Ele se realiza, acredito eu, nas minhas palavras. Eu digo só, para que fique uma mensagem aqui para a nossa Chapecó. Nesse verão, eu estava lendo, como você estava lendo esse mesmo folder, eu vi aqui, ó, fique seguro, navegar é preciso. Já dizia um português bastante antigo, né, da nossa veia de Portugal. Só que algum brasileiro vocês escreveu... Vocês trocaram aqui, eu vi isso. Algum brasileiro, e esse brasileiro é da Marinha, botou viver também. Então é que a gente reflita aí nesse verão, um apelo, posso me considerar desse jovem que vem aqui executar um trabalho, e o meu trabalho, eu espero que seja de orientação, que eu não venha para cá para fazer um inquérito, analisar processos de coisas que você, Raquel, falou aí, de morte, de acidente. Então, a minha ideia é sempre orientar para que a gente não aconteça. A prevenção é primordial. Eu espero que esse verão seja um verão de muita alegria, muita diversão, muito sol e muito rio. Olha, tomara que seja assim. Eu agradeço muito a sua participação. Da mesma forma, obrigada para o capitão comandante da Companhia Ambiental de Chapecó, o nome é cumprido, capitão Sadio Omar. Obrigada por ter vindo. O que fica de recado aqui? Obrigado pelo espaço, Raquel. Obrigado por esses encaminhamentos, essas perguntas, né, que nos levaram aqui às emoções, a falar sobre a instituição, a falar com o que a gente pensa no geral, né, sobre esse contexto todo. E agradecer ao comandante Porto pela oportunidade, né, o convite era para a Marinha vir aqui. Ele falou, não, está junto à Polícia Militar Ambiental, que tem recebido a Marinha em Chapecó, e poder falar dessa parceria, né, falar que tudo é mais fácil quando você faz a duas, três mãos, em que os órgãos públicos se ajudem. Eu tenho menos tempo nessa experiência de construção do trabalho público que o comandante Porto tem a mais aí, e então sempre é uma oportunidade de estar ouvindo, né, aprendendo, e assim reproduzir aqui na nossa região também. Deixar a comunidade, que a Polícia Militar Ambiental é da comunidade de Chapecó e da região, é um apoio nas demandas ambientais. Solicitem, venham, questionem os procedimentos, se voluntariem para somar, para a gente junto, como estamos fazendo aqui ambiental, a Marinha, conseguir atender melhor a comunidade aqui da nossa região, ribeirinha, desportista que vai para a água, enfim. A gente fica somando, cada um poderia estar trabalhando em ilha, e eu acho que esse é o exemplo, o legado. A gente vai fortalecendo um na fraqueza do outro, somando, e assim deve ser a busca da solução dos problemas ambientais que nós vivenciamos. A nossa região tem peculiaridades, precisa de um aporte de boas vontades, que o poder público tem o seu quinhão de responsabilidade, mas a população também. A gente tem que refletir sobre os nossos procedimentos e juntos somar para melhorar o nosso habitat, né? O nosso locus de vida, né? Aqui nós temos uma região privilegiada em muitas coisas, mas temos demandas, como tivemos agora, as demandas ambientais de tragédias. E aí, nesse momento, que aflora o que eu estou falando aqui, que é esse senso de voluntariedade, de comprometimento, de se ajudar entre as pessoas, aí a gente vai ter esse otimismo que o delegado falava, né, o comandante falava aqui, que a gente também fala e a Raquel estava destacando, né? Então contem com a Polícia Militar Ambiental da comunidade aqui do Extremo Oeste. Somos parceiros nas boas ações e venham com boas vontades, com boas ideias, que a gente soma e vai buscar deixar esse legado junto aos nossos jovens, às nossas crianças, mas também com a nossa comunidade, os nossos atores que já trabalham aí, para que a gente tenha melhor qualidade de vida, que a gente tenha uma comunidade mais desenvolvida. Pessoas focadas na questão do bem são sempre bem-vindas para ajudar a gente. Obrigado esse espaço, Raquel. Um grande abraço para ti. Um abraço, meu efetivo está mandando o WhatsApp aqui, dizendo para deixar um abraço carinhoso para Raquel. Obrigada. E a todos aí. Então, estamos à disposição sempre aí na Polícia Militar Ambiental. Obrigada. Olha, para você que nos acompanhou, eu fico pensando no seguinte, me ocorreu agora, a gente é muito da agricultura, do interior, né? Somos todos colonos. E é difícil exercitar esse meio e dizer, não, eu vou para a Marinha. Mas quiçá, vou deixar aqui, www.ingressonamarinha.mar.mil.br. Vai que, né, alguém aqui do nosso interior querido, né, queira de repente, pois não. Vou tomar muito tempo, não. Eu tenho um médico, que ele é formado pela Faculdade Univale, ele é de maravilha, ele serve junto, é um segundo tenente. Ele está em Itajaí no momento, ele serve na minha unidade. E aqui agora, dando instrução, no Goiôen. Porque, como o Sadilmar falou, é uma via dupla, né? Sem a Polícia Militar Ambiental, a Marinha teria muito mais trabalho aqui na região. Eles facilitam muito o nosso trabalho em nos acolher de uma maneira excepcional. E atualmente nós estamos dando um curso, porque a Marinha cobra até da própria Polícia Ambiental. Eles estão tendo curso para pilotar aquelas embarcações públicas, e até eles ficam no rigor da lei. Nós somos públicos e seguimos a lei. E eles estão, no momento, na aula prática, lá no Goiôen. Um instrutor nosso é de Curitibanos, tá? É de Curitibanos. Não é Extremo Oeste, mas é início do Oeste. Sim, mas não quer dizer que isso seja uma barreira cultural que muitas vezes a gente se impõe. Não é pra mim, não posso, é longe, é difícil. Eu gosto muito de quebrar isso. Então, pelo menos, você tem acesso pela internet. Vai que, né? Pra você que nos acompanhou, uma ótima segunda-feira, um ótimo final de semana. A gente se despede e volta amanhã. Um abraço e até lá. O futuro se constrói com informação, independência, agilidade e conteúdo. Rádio Super Conda, a líder de audiência em jornalismo.